Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e eu sempre bato minhas tabancas quando saio do Rio de Janeiro. Aqui é o Tucano e o café acabou com o Império. Você vai culpar o café? Aqui é Blue Hand e... Valdo, posso ter um pau? Hã? O quê? Aqui é Eduardo Spuro e Vince Glotto e o título do próximo livro vai ser Eu Não Sou o Jacob. Não é assim, tá, cara, você é... Tá atrapalhando minha carreira na Broadway aí, tá... Cara, tem fotos do casamento que são assustadoramente, cara. Assustadoramente Jacob, cara. Ai, ai. Aqui é Azaghal e o café salvou a terra dos homens lagarto. Olha só, nossa! Onde ele foi buscar essa? Meu Deus! Muito bem, nerds, estamos reunidos aqui para um desafio! Queremos quebrar o paradigma que a história do Brasil é chata. Isso. É vai ser Hand. Difícil. Obrigado. A história do Brasil não é chata, só que, infelizmente, nas escolas, cara, eu não sei o que acontece, nego não sabe explicar a história do Brasil. Nenhuma história é legal no colégio. A gente que imagina e fica legal quando fala das pirâmides. Fica só naquele negócio de arrancar cérebro pelo nariz, múmia, acabou. Nós que nos interessamos mais. O problema é que o do Brasil já não é nada atrativa, né, assim? Porque não tem cavaleiros medievais, nem nada do gênero. Então não gera interesse. O interesse que gera na gente é zero. Sim. Cara, imagina, na Inglaterra você aprende sobre os arqueiros galeses, sobre os cavaleiros e tal. Aqui a gente... aprende sobre os bandeirantes, brother. Claro, tem RPG dos bandeirantes, cara. Então vamos cavucar a história do Brasil Imperial, Azaghal. Certo. Vamos contar como é que surgiu esta grande piada pronta que é o Brasil. Muito bem, vamos para a história depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast! Vamos. Dia do contraste. Por quê? Não, porque eu fui mais animado e você foi mais desanimado. Eu fui normal. Eu sou constante. Muito bem. Azaghal, por que café? What? Uma maneira que eu pensei aqui para apresentar o nosso oferecimento deste Nerdcast. Ah, sim, é verdade. Esse Nerdcast, ele é um Nerdcast histórico em vários aspectos. Ele é histórico por tratar de história. Sim, claro. Ele é histórico porque é o primeiro Nerdcast patrocinado pelo governo federal. Olha só! E ele é histórico isso. Porque em alguns minutos vamos completar 200 horas de Nerdcast. É verdade, Azaghal, meu Deus, estamos completando 200 horas de Nerdcast neste episódio, não é uma maravilha? Exato, vai tocar uma sirene quando chegar. Quando fizer 200 horas, vai ter um aviso sonoro irritante. Putz grila, multiplica isso por 16, é quanto a gente trabalhou. É verdade. O governo está fazendo uma campanha de incentivo... E de explanação sobre o café. Ele quer que as pessoas conheçam o café. Familiarizadas com tá na café. Moda, isso que eu falo, tá na moda. Café é um grande produto de exportação do Brasil, né? Sim. A gente aqui sabe fazer café. O Brasil é o segundo país que mais consome café no mundo, Azaghal. Veja você. Estados Unidos na frente, então não queremos chegar no Mas a gente vai chegar com Starbucks, a gente tá... Pô. Mas o Starbucks usa café brasileiro, hein, cara? Eu sei. O que acontece, eles prepararam um hot site super bonitinho, super maneiro. Sobre chama-se café. porquecafé.com.br. E certo. Lá tem um vídeo, fala sobre café, tararau. Dá dicas e informações sobre a história do café, receitas de barista, mitos, verdades sobre café, aquele negócio. O café faz bem pra saúde, sim. Né? É interessante, né? Pra quem gosta e quer saber mais de café, o que é... Que agora tá na moda. Eu já falei isso. Não, o café tá... Faz bem pra memória, inclusive, café. E tem um joguinho também, Flash... De uma esteira que vem passando e você tem que botar os componentes certos de cada tipo de café enquanto passa. É viciante, é maneiro. Olha só. E dá vontade tem pro iPhone? Deveria. Mas dá uma vontade de tomar café, cara. Eu fiquei jogando aquele jogo. Eu tô morrendo de vontade de tomar café já. Eu tenho um amigo, o Batata, que ele é dessas fases, sabe? Então, uma época ele foi sommelier, que ele queria sacar tudo de vinho e tal. Depois ele virou mergulhador e tal. Nada a ver uma coisa com a outra. Sim, agora ele virou barista. Sério? Tá mega entendido em café. Caraca, que excelente. Foi na casa dele, fez cafés requintados, com aromas, whatever. Olha só. E as notas, os tons e os... Mas vai aí, tá ótimo, não é bom, mas é café, cara, eu adoro café. Então vai lá conhecer porquecafé.com.br, é muito maneiro. Vai! Seguindo. Temos um presentinho do Felipe Lopes, ele fez o Nerdinho em 3D. Falta o Azaghal. É, mas é que ele fez o Nerdinho do site, não o Anatone. Mas o Azaghal é muito mais importante. Tá aí no post, clica no link. Sobre o Nerdcast passado, coisas de fudido, foi um sucesso. Recebemos muitos e muitos e-mails, cada um relatando suas coisas de fudido. A grande maioria, né, só um bando meador de fudido que mandou e-mail reclamando. A grande maioria entendeu a brincadeira e entrou, né? Embarcou nela. Exato. O Tisco e o Rogério Medeiros mandaram um link da matéria que mostra o aniversário de 40 anos da Jennifer Lopes. Olha aí. Onde ela sopra as velinhas em seu bolo com foto. E é um bolo horroroso. Horroroso, meu irmão. Ai, ai. Falar em fudido, teve um cara que eu vi no Twitter, ele... botou várias fotos de coisas de fudido que ele tem em casa. Só que a gente perdeu, não achou, cara. Então, você que fez isso, era um álbum de fotos na internet, sabe? É, comente então. Mande aí um e-mail de novo, manda pra mim. Jovem Nerd é foda, manda pra mim. Não, eu não recebi, você que me comentou isso. Ou manda pro meu Twitter que eu vou aguardar. O que mais? Maurício Longobardi tava numa festa quando se deparou com uma tampa de vaso de acrílico com borboleta. Olha aí, na casa de um cara que ele nem conhecia, aí ele filmou. Que ótimo. Tem aí também o link do YouTube. Eu botei essa semana a foto da tampa de vaso de acrílico da minha mãe. Eu botei. Botou? No Twitter. Excelente. Tá aí, clica em ver. Ainda aqui falando de coisa de fudido, antes de começar a ler os e-mails, eu queria fazer abrir um parêntese aqui, como diz sempre o Eduardo Spor. Eu generalizei, confesso, quando eu disse que artesanato era coisa de fudido. Ah, mas, peraí, tem que entender a piada, né? Presta atenção. Porque artesanato realmente não é coisa de fudido. Porque o artesão é um cara que pega um tronco e faz um leão. Sim. Ou faz uma carranca. Fodástico. Ou faz qualquer coisa. Ou pega qualquer material bruto desses e transforma numa peça de arte. Com certeza. O que nós temos que diferenciar é... artesanato, e eu sou o primeiro que confesso que tenho que aprender isso, de trabalho manual. Tá bom. Então, biscuit não é artesanato. Biscuit é trabalho manual, que nem de colégio. Olha, você vai. Tesoura, papel e cola branca, malandro. Você vai conseguir... inimigos no ramo do biscuit. Cara, você pegar uma bola de isopor, revestir de biscuit, pintar dois olhos e uma boca, é artesanato aonde? Ai, ai, tá certo. Primeiro e-mail, César Kamogawa, 23 anos, estudante de engenharia mecatrônica, Sorocaba, São Paulo. Mecatrônica? Pra fazer os mechs. Aquele mech, claro que não. Aqueles robôs gigantes que atiram. Então a gente tá cada vez com uma, né, parada diferente. Ah, tá demais. Bom, como um bom estudante morando numa república, conheço praticamente todas as coisas fudidas que foram faladas no último Nerdcast. Tenho alguns itens a acrescentar. Lavar potes de sorvete de 2 litros pra poder usar posteriormente pra guardar comida na geladeira. Isso é um clássico. Eu conheço gente que botou cinza do pai em pote de sorvete. Essa história é ótima. Segundo, no fim de festas de aniversário, o anfitrião corta um pedaço de bolo que sobrou, coloca um prato de plástico e tampa com outro prato como se fosse um sanduíche. Fecha-se, então, com 4 pedaços de fita adesiva. Ainda a possibilidade de se colocar 3 brigadeiros que sobraram e fica duro parecendo um chiclete. Outra, quando o controle fica da... Fica duro parecendo um chiclete? Não, ele quis dizer brigadeiros que sobraram, que ficaram duros como chiclete e ninguém quis comer. Mas o meu brigadeiro não fica duro com chiclete, não. Depois de 10 dias, ele ainda tá lá molinho. Tá, aquela camada de, né... mofo em volta, um cogumelo saindo, mas ele tá molinho. Não, Morfeu. Eu sou a rainha dos brigadeiros. O meu não apodrece, não. Não, eu tô... Não dá tempo de apodrecer, não. Não, eles usam na guerra, levam com mantimento. Brigadeiros da portuguesa. Tá rouca a portuguesa. O português tá com a gripe dos porcos e... Isto foi depois do casamento. Olha só, cara. Eu me acabei, meu amor. Por falar em casamento, aproveitando aqui, eu e a portuguesa queríamos agradecer, não é verdade? Pois. Estamos ganhando o presente dos fãs. Olha só, última estratégia final. Ele quer comprar a televisão de LCD? Com aquele dinheiro arrecadado, eu vou botar o rodapé, meu amor. Ah, tá bom. Nada disso. A questão é comprar uma TV de LCD, que vão achar que nossos convidados eram fodidos, que ninguém deu nada. A questão é comprar uma TV de LCD gigante. Huge. Motherfucker. Transforme a minha parede numa espécie de realidade alternativa. Então, como... Pra que rodapé? Pra que rodapé? Cara, quando você tiver uma TV de LCD de 60 polegadas na parede, ninguém vai olhar pra rodapé, ninguém vai olhar pra mais nada, cara. Então, na semana que vem, como essa semana ficou muito em cima, as pessoas estão comprando, a gente ainda tá recebendo e tal, nós, semana que vem, vamos agradecer a todos que deram presentes pra nós. Sim, e aproveita... Isso, meu amor, vamos falar os nomes, agradecer. Exato, aproveitando, a lista está aberta a público. Olha aí! Você clique aí no post, tem um... Agora eu quero ver! Diretamente para a lista, onde você saberá o nome dos pais de... Azaghal em português, excelente. Não, mas peraí. Nós só botamos a lista no ar porque os nerds pediram. Exato. E agora é a hora de eu quero ver aqueles caras que ficam, nossa, é o mínimo que eu posso fazer. Essa é a hora. É agora. Essa é a hora. Essa é a hora. Eu pagaria pra ouvir Nerdcast. Paga aí, malandro. Agora tem que pagar. Não pode pagar porra nenhuma. Que você é um grosso. Pode mandar pra mim pizza elétrica pra tirar bigode. Pode mandar à vontade. É verdade. Fernanda Rover, Piracicaba. Tá, eu sei que Piracicaba é coisa de fudido, mas vamos lá. Senti falta de vocês comentarem sobre a culinária de fudido. E como eu sou gourmet nas horas vagas, fiz uma listinha de receitas que mais denunciam o grau de fudidez do indivíduo. Estrogonofe de salsicha. Este eu nunca comi. Puta merda. Macarrão com salsicha. Macarrão com salsicha é coisa de... Ah, mas aí é gostoso. Aliás, diz ela, qualquer coisa com salsicha que não seja cachorro quente é coisa de fudido. E tem quem não consiga falar salsicha, tem essa ainda. Ah, também. É, salsicha. Qualquer invenção com miojo. Miojo é uma coisa de fudido mesmo. Eu acho asqueroso aquele macarrão. Isso é asqueroso mesmo. Salada com carne de porco, com miojo. Com leite de coco, com miojo. Aí ela continua. Torta de liquidificador com recheio de sardinha. Nossa! Eu diria mais, com recheio de salsicha. Salsicha? Qualquer dessas receitas práticas como... Arroz feito na caixa de leite longa-vida. What? Ela diz aqui, ó. Uma xícara de arroz, uma lata de seleta de legumes. Nossa. Vi isso na Ana Maria Braga. Isso não é coisa de fudido, é coisa de presidiário. Apresuntada. Nossa, apresuntada. Apresuntada, isso é cara. O nome já diz que é você tá fudido, você não tem como comprar presunto. E tu vai na apresuntada, cara. E por fim, o mais odioso de todos, torta de pão de forma, cara. Isso é muito escroto, cara. Não, gente. Não. Ela porque ela faz torta de pão de forma. É uma gororoba feita com camadas de pão de forma. E é um pão de forma especial, fudido, que é comprido. Ele é cortado ele na é horizontal. Caro, e é sem casca. E ele é cortado amor. Na horizontal, é isso, pra camadas. Já pra... Tô botando camadinhas de geleia, camadinhas de ovo, com maionese. Ah, é fudido, mas eu corto. Você pode botar salsicha, sardinha. maionese. Ai, meu Deus. Apresuntada. Apresuntada. Ah, mas aí vocês estão fazendo sanduíche de fudido. Ah, porque realmente é muito chique um sanduíche de pão de forma gigante na mesa. É um negócio requintadíssimo. Ai, meu Deus. Tiago Canuto, 21 anos, designer publicitário, de Paraná. Como que vocês esqueceram de falar da coisa mais de fudido que tem? A famosa bola de sabonete. Ui, fudido! Ah, não faz isso, tá fudido. É, mas semana passada eu fui na casa do senhor M e tinha um sabonete tricolor lá, cara. Os sabonetes vão acabando, aí você pega aquele sabonete, faz uma fatia de manga e faz, vai colando um no outro. Ai, que nojo. Vai fazendo aquela bola de fudido multicolorido. Para, fudido, para de fazer isso. Isso realmente esquecemos, porque isso é muito repugnante. Tatiana Ribeiro, 24 anos, sou caixa em uma loja muito meu amor, Curitiba, Paraná. Com relação ao Nerdcast 171, isso é coisa de fudido. Gostaria de deixar claro que não sou uma fudida, mas que estou cercada deles. Começando pela casa da mãe do meu noivo. Ela tem 2 puxa-sacos lotados de sacola no mercado, ponto quente. E não é só isso. Tem paninho atrás da torneira da pia da cozinha, embaixo do escorredor de prato, capa no galão de água, no liquidificador e na batedeira. Caraca, capa no liquidificador é nova. Todo de roupinha, meu amor. No banheiro tem um kit fudido, composto por uma capa na tampa do vaso, tapetinho, ai meu Deus, tapetinho, sai fudido, e porta papel higiênico todo de crochê. Crochê. Que é a coisa mais fudida em Curitiba, que reunir a família de 8 pessoas pra passear de ônibus no domingo só porque a passagem é 1 real. Meu Deus, eu não sabia disso. Não. Caraca, o carro não sai mais da garagem no domingo, hein. A melhor maneira de começar é a chegada da família real, né? Sim, com certeza, né? Então vamos falar antes disso da partida da família real. Sim, né? Vamos... Começamos pela fuga de Lisboa. A base, é, vamos cavar aqui a base do nosso, do contexto todo. Pular aqui toda a era de colonização do Brasil. Temos que falar de Napoleão. Antes de mais nada, a ideia de transferir a corte real de Portugal para o Brasil é velha, bem velha, já desde 1580, né, já fica... Era um protocolo que eles tinham. Era um protocolo, exatamente. Ao invés de Valquíria, nego gritava, Lucinda! Protocolo Maria, né, cara? Do protocolo Lusíadas era assim, qualquer ameaça, os espanhóis invadiram Portugal numa época, eles já, ó, oh, gente, vamos pro Brasil. Nada melhor do que num momento de crise o rei fugir, né? O que deixa o povo confiante, né, cara? Não, e você vê que o Brasil, desde aquela época, já era refúgio de qualquer um, né? Mas calma, Dom João não era pra ser rei, Dom João VI. Sim. E aí o que acontece? O irmão dele morreu e aí ele teve que, né, pegar o bastão. Teve que pegar no batente. Só que não teve preparo nenhum, sabe? Assim, português, né, cara? Tem 2 filhos. Prepara um pra ser rei e o outro foda-se. Que se foda, cara. Vai ser porra nenhuma. Um encostado. Um filho é pra ser o rei. O outro é pra ser entregue à igreja. Vocês já viram as pinturas de Dom João? Imagina que o padre. Mas aí ele teve que assumir e virou o rei, cara, pastelão. Porque ele não tinha preparo nenhum. Aham. E a Inglaterra mandava e demandava, cara, sim, nele. Língua, né? De cobra. Exatamente. Só no ouvido do cara. Faz isso, faz aquilo outro. Inglaterra era dona do mundo nessa época, né? Vou deixar bem claro. Pra... Não era dona da França, né, cara? Não, eu sei. Nunca foi. Quem mandava... É a raiva deles. Mas de Portugal era dona, porque Portugal pegava todo o nosso dinheiro aqui, deixava daqui e mandava pra Inglaterra direto pra pagar a dívida. Napoleão ameaçou invadir Portugal. Na verdade, não ameaçou. Ele veio... Ele tava tendo aquele papinho de diplomático de se juntem a mim, não sei o que lá. É, só que a Inglaterra falou porra nenhuma. É, Portugal ficou no meio de... Em cima do muro. Das 2 potências. Mas aprendemos com quem, né, cara? E a França falava, seja meu aliado. E a Inglaterra falava, não, seja o meu aliado. Exato. Exato. E Portugal ficava, ai, meu Deus. Só que nessa época, a Inglaterra já falava assim, seja nosso aliado, faça o protocolo Lusíadas, vá pro Brasil, ou nós vamos destruir todas as a sua esquadra. Exatamente. Não vai sobrar porra nenhuma, porque a gente não vai deixar aqui 30 varadas de navios pros franceses pegarem e virem atrás da nossa vida. E é claro. Aí o que acontece? Os portugueses fingiram que estavam amigos do Napoleão pra comprar um tempo, mandaram uma carta. Ó, senhor Napoleão, você é demais. Vem, entre pelos fundos. Né? Enquanto isso, o nego começou a juntar tudo que era obra de arte, ouro, joias, tudo pra... Tudo de importante pra uma viagem daquela época de navio. Exato. Comida, água, essas paradas ficaram de fora. Essa vida deles pra cá é ridícula, porque assim, os malucos desmontaram os castelos e levaram pro porto. E os caras trouxeram uma parada pra encher 300 barcos e tinham 5. E no dia que eles estavam embarcando, tem uma tempestade terrível em Portugal. Uhum. Então, ele tinha um cagaço gigante de trovões e relâmpagos e chuva e, sei lá, vento, qualquer porra. O cara foi vendado, embarcou vendado, cara. Ele tava vendado porque ele não queria ver a mulher feia que ele tinha casado. A mulher dele era feia, mas veio pro Brasil e fez um estrago, cara. Os ingleses escoltaram a família real pro Brasil, né? Tá, ficou... Se Portugal do nada mudasse de ideia, né? Exato. Pagava todo mundo ali ele mesmo. Tinha a ordem B dele, era que se não desse jogo, era destruir Lisboa. Muito justo. Canhão em todo mundo. Se eles ficassem lá, eles iam ser depostos e iam virar Zés Ninguém. Porque lutar e tentar derrotar o inimigo, não pensar. Não, jeito nenhum. Eles são portugueses, não fazem esse tipo de coisa. Mas eles tiveram que ceder às pressões inglesas. Então eles não tinham chance. A única chance deles permanecerem nobres, reis, donos de alguma coisa, era vir pra terra que eles colonizaram por mais de 300 anos. Sabe que no livro de memórias do Napoleão, ele cita o Dom João VI como o único que me enganou. Mas é verdade, por causa da cartinha. É. Gordinho cagão, mas bem dissimulado. E essa história ainda vai dar muita dor de cabeça para o imperador. Chega a família real portuguesa no Brasil. Quando você fala isso, parece uma cena maneira mesmo. Chegando, embarcações, a monarquia, né, toda desembarcando. Não. Eles mandam um barco antes pra, posar, pra chegar aqui, pra ver se a cidade não tá em revolta querendo matar ele. O grupamento de frente vê que a cidade não está em revolta. Aí o grupamento de frente tem um... Se já é um serviço legal de chegar na casa das pessoas e colocar uma plaquinha dizendo: ponha-se na rua que a sua casa agora vai ser usada pela família real. É o PR, o príncipe regente. Que no Brasil rapidamente virou ponha-se na rua. Propriedade roubada também, ele chamava. Propriedade roubada. Vocês continuam botando beleza e pompa na situação. Chegou todo mundo imundo. Uh-huh. Imundo. Nessa época já era, a galera já era imundo. Mas, meu irmão, já era imunda em terra. Imagina em alto mar, cara. Era piolho. O nego teve que raspar pelo de nariz, cara. Então, piolho. Cara. Não, o pior era os bigodes, né, cara? Das mulheres. Diz que português tem bigode por causa disso, né? Por quê? Pra ficar parecido com a mãe. Que horror. Olha aí, nós temos ouvintes portugueses. Não fale assim. All right. Olha assim. E aí eles não vieram direto pro Rio. Eles se perderam, claro, e foram parar na Bahia. Não, mas é caminho, cara. Para em Salvador. Não, não, eles se perderam. Eles se perderam. Cada navio da esquadra foi pro lado diferente, cara. Aí tinha essa também. O Dom João não era rei. Ele era príncipe. Porque a mãe dele, a maluca, tava... Tipo, ainda ela era rainha. O fato dela ser louca, barrida, não... Não influenciava no cargo. É como no Brasil hoje em dia. Exatamente. Mas então, quando chegaram aqui, cheio de piolhos e nojentos, né, tiveram que raspar a cabeça dessa galera toda. Não, isso. Não dava, né? E aí as mulheres usavam turbantes pra tapar aquela careca, né? É. Não tinha aquele remedinho de piolho maneiro que tem hoje em dia. Pois é, e o brasileiro, como gosta de uma moda de novela, achou aquilo foda. Era, e virou moda. Moda de Portugal, né, cara? Virou moda, cara. As mulheres começaram a andar de turbante na rua, porque chegou a família real de turbante. Ué, cara, mas se nego passar merda na cabeça hoje em dia e falar que é bonito, daqui a pouco tem uma galera usando, tu acha que não? Pô, cara, tem nego vestido de indiano por aí, tu nunca viu? O bigode tá voltando com tudo agora. Ah, o bigode. Até a minha mulher tá usando. Essa foi boa. Até dó disponho. E essa história ainda vai dar muita dor de cabeça para o imperador. Mas o mais importante de entender é por que, que a chegada da família real foi importante para a independência foi pelo seguinte. Antes, o Brasil era colônia, né? Certo. Com a família real aqui, aconteceu o rompimento do Pacto Colonial, né? Que foi a abertura dos portos, né? Começaram a receber navios de várias nações aqui. Como colônia, a gente não tinha sequer uma fábrica de pregos. Sim. Mandávamos a matéria-prima para a Europa e comprávamos os manufaturados. Mais ou menos como, como hoje em dia, né? O simples fato de você fazer um prego aqui... é um crime. Quando a família real veio pra cá e acabou a metrópole, a gente não tinha nada. Então a gente obrigatoriamente tinha que abrir os portos e comprar das nossas amigas. Veio assim, Inglaterra, porque senão não tinha nada aqui. Exato. Então o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal. Antes era colônia, né? Virou Reino Unido a Portugal. Napoleão foi derrotado, né? Na Europa. A Inglaterra começou a dominar geral lá em Portugal, né? E o Dom João resolveu ficar por aqui pelo Brasil mesmo, entendeu? Isso revoltou os comerciantes portugueses, portuários e tudo. Isso deu origem à Revolução do Porto. Eles falaram, olha, volta agora, porque a gente não tá mais aguentando isso, né? Na verdade, eles mandaram o cara de volta porque ele era um imundo. Não trocou de roupa em nenhum dia que esteve no Brasil, em todos os anos. O cara era um nojento, asqueroso. Ele tomou 2 banhos durante a vida. Você tá falando o quê do pobre rapaz? Quando nasceu e quando casou. Um dos banhos foi porque ele teve uma macaca qualquer na pele e foi ordem médica. E pelo que eu me lembro da história, ele teve que ser amarrado. Não, ele era um pouco asqueroso. Ele usava os casacões e aqueles franguinhos que ele adorava, que ele ficou viciado naquela merda. Ele botava nos bolsos, cara. Ai, que nojo. Frango engordurado no bolso. Ele nasceu na época errada, né? Ele tinha que nascer quando já tinha inventado o KFC. Ah, ele andou de balde. Com balde. Ninguém teve essa ideia na época. Se fosse hoje, seria Brasil Fried Chicken. Rafadonzou a receita especial dele, cara. Franguinho de bolso. John Fried Chicken. Franguinho de bolso. Vira um balde. Vira uma casaca. Tocou uma casaca com frango nos bolsos. E aí, esse asqueroso, que não trocava de roupa e não tomava banho... As roupas rasgavam com o tempo e os caras tinham que costurar as roupas enquanto ele dormia. Ai, meu Deus. O cara apagava em qualquer canto, tava com a cara no estrume. Aí, vamos aproveitar que esse filho da puta tá dormindo, vamos costurar essa roupa antes que ele rasgue todo no meio da rua. Exato, exato. E essa história ainda vai dar muita dor de cabeça para o imperador. Dom João, de volta a Portugal com a derrota de Napoleão, seu filho... Dom Pedro de Alcântara, ou Dom Pedro I, ficou por aqui. Chamar o cara pelo nome certo, pô. Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim, de Bragança e Bourbon. Of Ulm, né, cara? Entra um pouco, não? Só faltou Mufumbis, colesterol. Sorrisão, colesterol, Mufumbis, não é mesmo, né? Tem um motivo pro nome ridículo ser desse tamanho. A família real não podia tirar nenhum sobrenome nem do pai nem da mãe. Eles estão casando os sobrenomes, é gigante. Na verdade, eles carregavam a própria árvore genealógica, né? O nome dele completo dizia de quem eram as famílias que ele descendia. Sim, sim. Ah, essa ele era Aragorn, filho de Arathorn, neto de Arathorn, Aragorn. É como com a Terra-média você tem 5 pessoas, é muito fácil você, né? Puxar o nome da sua família, né, cara? Alcântara, Gonzaga, Bragança, Bourbon, tudo bem, mas João, Carlos, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Francisco, Antônio... Primeiros nomes, né, cara? É aquele livro de nomes de Portugal. É porque o Miguel é o nome de arcanjo, ele deve ter as frescuras todas, deve rolar. Olha só, se eles fizessem como os escandinavos, que usam som, né, Ericsson. Ah, ele podia ser Don Johnson. Tá ótimo. Tá bom, então. Don Johnson. Na verdade, os escandinavos falam sem, né? Ericsson. Som é, sei lá... É do Reino Unido, pra Irlanda, Escócia, não sei o quê. Bom, vamos lá. Mas a piada foi boa do mesmo jeito. Foi ótimo. Não, o Dom Pedro ficou aqui porque eles tinham medo que acontecesse com o Brasil, que estava acontecendo com as colônias espanholas, né? Estados Unidos já estava independente, já, desde 1776, né? E do lado do Dom Pedro, aqui ele tinha a possibilidade de ser o maior. Se ele fosse pra lá, ele ia ter que esperar o país dele bater as botas pra ele ser o maior. Exato. Foi muito mais uma parte de interesse pessoal do que, ah, oh, meu Deus, vou libertar o meu povo. Não, mas ó, a independência já era uma coisa tida mais ou menos como certa, né, cara? Então, assim, uma coisa que o Dom João falou pro Dom Pedro quando ele foi embora, reza a lenda que ele falou isso. Falou que se o Brasil ficar independente, pelo menos melhor que fique nas tuas mãos, né? Então, por isso que ele deixou ele aqui, entendeu? Porque se ele saísse, o Brasil ia ser independente, ia ficar na mão de um monte de gente que ele não conhecia, né? Antes disso, é bom, assim, ressaltar uma parte interessante da nossa história, é que a Carlota Joaquina, a nossa princesa, coisa. Bateu os tamancos? Não, antes disso, antes de bater os tamancos, ela bateu muita outra coisa, meu querido. Ela rodou na mão da colônia toda, mas... Ela era tipo a Catarina Grande. Meu irmão, aquela mulher rodou a colônia inteira, cara. O pior é que o nego diz que... Pessoal sacaneia no filme, até botava com bigode, coisa. O nego diz que ela tinha bigode mesmo, que ela era feia pra caralho. Mesmo assim, ela rodou na mão da colônia toda, imagina, hein? Né? Mas ela devia ter alguma expertise, cara. Não, a mulher pegou geral. Passava o quanto o marido dela se entalava de franguinho, a mulher só queria o pico. Ela ficava frango assado, né? Naquela época, as pessoas perdiam o dente muito rápido, né? Talvez ela fosse Mas aí, o Don John... Don John. Ele tinha lá a sua sapiência disfarçada naquela... imundice toda, ele em vez de criar conflitos e pagar de corno pra todo o Brasil, toda a Europa, ele em vez de escrachar que a mulher dele era uma maluca, que tava dando pra geral, ele não chegava pro amante da mulher e falava, olha só, pelos seus serviços prestados à coroa, nós estamos te dando uma fazenda não sei aonde. Caraca, ele dançava bem. E aí o cara que era amante da mulher dele falava, porra, demorou, e ia viver bem pra cacete com um novo bem, e a mulher tinha que arranjar outro amante. Já devia rolar nos bastidores isso, né? Falar, pega a rainha que... Ah, né? Que devia ser um comentário, né? Da burguesia, né, cara? Tu matou a charada. O cara fala, porra, tô quebrado, perdi tudo no jogo. Porra, vai, come lá o dragão que tu ganhou uma fazenda. Em 1821, as cortes portuguesas, elas acabaram com a regência no Brasil. Que Dom Pedro I era regente, certo? Ele era príncipe regente do Brasil e era herdeiro do trono de Portugal. Sim. O irmão mais velho do Dom Pedro também morreu. Ah, tá. Já se falava em independência, como o Eduardo Espor falou. A aristocracia rural do Sudeste, então, defendia a independência e a escravidão, né? Que continuasse a escravidão, que eles fossem independentes de Portugal, porque o nego tava plantando café a dar com pau já nessa época. Tava todo mundo mega rico. Como tinha muita gente saidinha no Brasil, as cortes portuguesas decidiram fechar a regência. Acabou, peraí, mas calma aí. O esquema não era cana aqui no Brasil? Era, mas aí nessa época já... A cana já estava começando a decair, né, nessa época. Por causa da concorrência de Cuba, Jamaica, também da açúcar feita com beterraba da Europa, cara. Então, o café era o único produto que não tinha concorrente. Foi por isso que começou a crescer o café. E era muito caro, cara, você montar um engenho também. É. Então, e o café era muito mais barato. Então, você tinha muito mais possibilidade de lucrar em cima disso, entendeu? Ah, sim. Fabricar açúcar requeria escravo pra caramba. O café, na verdade, só tem que torrar. Algodão e arroz, que também era produzido aqui no Brasil, também começou a enfrentar a concorrência dos Estados Unidos, depois com a independência americana. Então, quer dizer, tava tudo indo pro espaço e a única coisa que sobrava aqui foi o que sustentou o império durante muito tempo, que foi o café. Foi isso. Que não tinha concorrente em lugar nenhum. Olha só. E foi o principal produto de exportação no Brasil. Principal, e ninguém batia o Brasil no café. O Brasil sempre lança a moda e se fode. É sério. Foi assim com a cana. Foi assim com a lambada, né? A lambada! E essa história ainda vai dar muita dor de cabeça para o imperador. Quando as cortes fecharam a regência, fecharam também os tribunais no Rio de Janeiro, fecharam tudo. Eles queriam regredir o Brasil ao estado de colônia. Pra terminar, eles ainda mandaram Dom Pedro, ó, volta pra Portugal. Tava pegando mal ele de férias aqui. Isso aí foi pressão da Constituição Portuguesa. Mas peraí, que porra é essa? O cara não é rei? Ele não é monarca absoluta, ele é um parlamento português. Ah, mas que papinho esse negócio de parlamento, acabou com a monarquia mesmo. A elite portuguesa tava redigindo uma nova Constituição pra Portugal. E uma das leis lá era rebaixar novamente a categoria do Brasil pra uma colônia. Sendo assim, o Dom Pedro não tinha mais motivo pra ficar lá, porque ele não ia ser mais príncipe regente. Príncipe regente porque era Reino Unido, né? A Portugal. Voltando a Portugal, ele volta a ser príncipe, não é coisa nenhuma. Ficando no Brasil, o que que acontece? Ele vira imperador. É. Porque essas ideias já estavam rolando há muito tempo. Um camarada chamado José Bonifácio, que foi importantíssimo na história do Brasil. Que era grão-mestre de uma loja maçônica. Olha isso, mano. Ele escreveu uma carta pro Dom Pedro I. Quando a corte portuguesa mandou fechar a casa, fechar tudo, ele escreveu uma carta pro Dom Pedro I falando, olha, isso é uma palhaçada. Mind games fodas. Você sabe que esse é o momento de você fazer alguma coisa. Maçonaria, cara. E aí ele gostou dessa carta e ele publicou na Gazeta do Rio de Janeiro. Olha aí. E isso foi um alvoroço do c... retalho. Assim, quem tava a favor de independência gritou pra cacete. Quem tava contra gritou pra cacete. Então, mais ainda, né? Mais ainda, né? E aí começou a pressão, porque o momento era esse. Dom Pedro tinha que fazer alguma coisa. Ou ele voltava pra Portugal e aí o Brasil ia pra merda de novo, ou ele realmente... Mas essa parada da maçonaria é real mesmo, tá ligado? José Bonifácio chamou ele pra uma loja maçônica, que era a Grande Oriente do Brasil. E aí, em 3 dias, ele se tornou mestre. Olha só! Em 2 meses, ele virou grão-mestre. Caraca, hein? Caraca, o que que esse cara não fez, meu irmão? Dom Pedro I, cara, era conhecido como ser um pit boy da parada. O cara só queria saber de mulher, pegava a Marquesa de Santos, não queria saber de dormir até tarde, saía pra noite, quebrava taverna, caramba. Tem essa quebrava gente... taverna? É, mas é. Como ele não podia sair, que ele era o príncipe regente e tal, desde que antes, quando o Dom João tava aqui, ele saía com a galera, o serviçal mesmo da corte, né? Mano. Ele ia disfarçado. E ia pra taberna. Por isso que ele quebrava as tabernas. Ele ia com os cachaceiros da corte. Que excelente. O José Bonifácio falou assim, olha, você proclama independência e vira imperador. Mas eu não quero. Ele falou, eu não quero governar, porra. Não tem problema. Eu governo pra você. Ah, porra, quem não foi? Eu falaria a mesma coisa. Ele falou assim, tranquilo, cara. Tranquilo. Eu vou ficar lá pegando a Marquesa de Santos. Vou ficar lá em Petrópolis, andando da cavalo, caramba. E vocês se virem aí. Então o Dom João VI mandou uma esquadra pra vir buscar o filho. Chega dessa palhaçada. Mandou não. Vambora. Vamos falar a verdade. Quem mandou foram os outros. Ele só assinou. É, por aí. Mas sabe o que parecia? Sabe quando você tá numa festa, tá curtindo a festa, você tem 13 anos, tá numa festa, de repente chega o carro do teu pai, desce. Desce agora. E sai da festa. Eu vou só pra que, só que ao invés de nós, quando éramos crianças, abaixar a cabeça e entrar no carro do pai, ele falou assim, por quê? Agora que eu tô me divertindo? Exatamente. O famosíssimo dia do Fico, que ele decidiu desobedecer o pai, proclamou a frase famosa, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, digam ao povo que fico. Ah. Aí ele desobedeceu as ordens portuguesas, né? Porque o pai já não era mais um monarca absoluto. Ah, tudo e bem. O próprio pai tinha falado, ó, que se o Brasil for independente, que fica com você. Tá certo. Uma ordem das cortes portuguesas. Só pra complementar, também ficou famoso o cumpra-se, que ele disse que qualquer ordem que as cortes portuguesas mandassem pro Brasil, só valia se ele assinasse e desse lá, entre aspas, a carimbada dele do cumpra-se. Mas aí ele era príncipe regente ainda. Mas ele, basicamente, ele tava tornando o Brasil independente, entre aspas. Certo. Sim, mas olha só. Veio o carro do pai e falou, sobe, ou desce, no caso. Ele falou, não vou. Uhum. E aí os caras fizeram, ah, tá bom, de volta pro barco? Ué, ele ficou poderoso aqui, ele tinha aliados, cara. Quem manda nessa porra sou eu! Ele devia ser um batedor do caralho mesmo, cara. Os caras botarem o rabo entre as pernas e irem embora sem ao menos tentar, cara. Ou o que a história não conta é que ele comeu esses caras na porrada na praia, tirou a camisa e desceu a porrada e falou, aí, meu irmão, eu fico. E essa história ainda vai dar muita dor de cabeça para o imperador. Dom Pedro I teve que ir a São Paulo para botar panos quentes numa rebelião lá que estava tendo contra o José Bonifácio. E aí ele foi a Santos, olha aí, Tuca. A gente tá aqui para fazer um programa que vai contar a história como realmente foi. Ah. Pela fama do cara, ele deve ter comido de porrada alguém, cara. Ele pegou um pra usar de exemplo aí no exato. Final. Meu nome é Pedrinho Mão de Martelo. Voltando de Santos, parou nas margens do Rio Ipiranga. Voltando de Santos, num burrico, né? Num burrico? Eu não sabia. É, pra subir a serra, nego não ia de cavalo, ia de burro mesmo, né, cara? Tá. Que é melhor. Cavalo não sobe bem. Mas e aí chegou a correspondência quando eles estavam lá nas margens do Rio Ipiranga. Tudo errado, isso é o que os republicanos... ensinam na escola. Mas não recebeu a carta do pai dizendo chega dessa porra, volta pra Portugal agora? Peraí. Vou explicar o que aconteceu. Depois que ele porrou todo mundo em Santos, enfiou a cara dos rebeldes na areia dura de Santos. Mas foi ele que entortou os prédios de Santos, meu. Ele comeu umas 3 putas. Perto do porto. Uhum. E comeu uma bacalhoada. Uhum. Quando ele tava subindo de burrico, começou aquele bacalhau na barriga, uhum. Começou a fazer um revertério na barriga dele. Uhum. Aí ele chegou e chamou o camarada dele, o Chalaça. É sério, amigo dele, Chalaça, deu um revertério aqui, eu vou parar pra cagar. É verdade, é sério, historiadores falam isso. E aí o chicotinho não parava, tá ligado? E haja folha de bananeira. Quando não tinha mais com o que limpar, ele falou, dá essas cartas aí. Ele abriu, uma tava falando, já que ele não voltou, que Portugal ia atacar o Brasil. Isso. E a outra era do amigo dele, José Bonifácio, falando assim, rompe logo com Portugal, porque vai dar merda. Exatamente. E nessas alturas ele falou, já deu merda, Boni. Mas aí ele limpou a bunda com a carta do pai e... Independência ou morte. É porque no colégio, né, o que eles passam pra gente é que as margens do Ipiranga, ele deu o grito, né, sua espada, né, e que era algo, né, tipo, porra, que cara valente, né, vai enfrentar. Não, o cara tava passando por uma situação que quem não passou? Não tem como condenar um cara desse, pô. E o cara tava amarradão, ele queria mais, era um inferno, cara. Ele queria porrada. Quando ele falou independência ou morte, ele queria realmente amassar umas caras. Mas então é isso, o Brasil arranjou pacificamente a sua independência com Portugal. O que deve ter sido uma frustração do caralho pra ele. E a Inglaterra chegou junto. Ah, já veio com língua de cobra. Falou o seguinte, vou te ajudar. Faz o seguinte, eu vou indenizar Portugal pagando 2 milhões de libras esterlinas, naquela época. Uhum. A maçonaria devia estar, cara, uma manipulação por detrás, sem tamanho. E você, abaixa essas calças aí, porque você é teu melhor amigo. Pare. Quer dizer, então o Brasil já começou a sua história independente já com a dívida externa. Já. Porque ficou devendo à Inglaterra toda essa grana que eles pagaram a Portugal pra poder rolar o negócio. Mas isso é o que dá fazer acordo. Porque se ele tivesse ido pra porrada... Ele não ia dever nada a ninguém, cara. Mas ele não tinha nada, cara. Porra, o cara sozinho bastava, meu irmão. Ele e o Chalaça. Chalaça? Segura minha camisa, Chalaça. E essa história ainda vai dar muita dor de cabeça para o imperador. Primeiro reinado, vamos lá. De 1822 a 1831, só 9 anos. Só. Então, lembra daquela história da maçonaria, que ele virou mestre com 3 dias e grão-mestre com 2 meses? Uhum. 17 dias depois que ele proclamou a independência, ele proibiu a maçonaria no Brasil. Caraca, deu uma calça riada foda nos maçons. Como é que você proíbe um negócio secreto? Cara, se você souber que o cara é da parede secreta, manda matar. Pô, mas se o negócio é secreto, não tem como proibir, cara. Cara, a parede secreta tem uma loja maçônica escrito na frente, loja maçônica. Aí, só pra gente organizar, né, com a independência, começou o primeiro reinado, né? Exato. Totalmente governado pelo José Bonifácio, cara. O Dom Pedro tava nem aí pra história, cara. Só pra lembrar, essa caganeira no Rio Ipiranga foi dia 7 de setembro de 1822. Sim. A nossa data fatídica. Eu nunca entendi essa parada de português de chamar de primeiro reinado se o cara era imperador. Seria o primeiro império, né? Deveria. Então eu vou te perguntar já o seguinte, por que que em Portugal eles eram reis e no Brasil era imperador? Porque imperador é mais chique, cara. É, pois é. É pra dizer que ele é mais motherfucker que os reis portugueses. Qual é a diferença de um reino pro império? O império realmente parece ser algo mais grandioso. O império, eu imagino que seja a anexação de diversas nações. No português de Portugal deve ter alguma diferença qualquer. No nosso, até onde eu sei, não tem a menor diferença. Meu irmão, esse devia ser o apelido do cara na night, cara. Então, quando você chama o cara de chefe, ô chefe, chega aí. É, nesse esquema, comandante, capitão. Quando ele era príncipe regente, isso é um título bem escroto, né? Príncipe regente, né? Quem é príncipe? Príncipe é virgem, né, cara? O cara que pega todo mundo não pode ser príncipe, né? Aqui, então o nego de ô imperador, chega aí. Desce dois aí pro imperador. Deve ter sido isso. Bom, beleza. Brasil independente, até aí tudo bem. Agora faltava a independência ser reconhecida pelas outras nações, né? Que foi uma outra luta, né? Você não é independente 100% se você não for reconhecido pela comunidade internacional que você tem a soberania. Então, o que mais marcou, cara, o primeiro reinado foi essa luta contra a tentativa de recolonização e a tentativa de você ter a independência reconhecida pelos outros países. Por incrível que pareça, cara, o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos. Porque eles eram bonzinhos, não. Por causa daquela famosa doutrina Monroe, lembra? Doutrina Vocês estão na escola, isso? Claro. Que eles eram anticolonialistas, né? América para os americanos. Exatamente, isso aí. Pensando com a cabeça deles, quanto mais colônias fossem reconhecidas como como independentes, né? Mesmo, mesmo porque os Estados Unidos era um país que passou por processo recente, igual, né? Então, cabia a ele aplaudir o exemplo que deu, né? Quando as outras nações exatamente. Faziam mesmo. Seria uma loucura ele falar o contrário. Não, exato. Só eu posso ser independente agora. Porque se você, por exemplo, um país entra em independência, se você reconhece, você vai chatear... Alguém. Exatamente, o país de origem, a metrópole, né? Exato. Estados Unidos, aquele tamanho todo. Portugal, pelo amor de Deus. Tu não tava nem aí pra Portugal. Ele tava fazendo isso pra zoar a Inglaterra, né, cara? Não, mas a Inglaterra entrou de mãos dadas com o Brasil, né? Não foi o que os Estados Unidos esperavam, né, cara? Pô, no campo político, cara, a ideia do primeiro reinado era que o Brasil fosse uma monarquia constitucional, né? Não absolutista. Eles tentaram isso, inclusive, criar uma constituição, né? Foi feita uma assembleia constituinte desde 1821. Já tinha essa eles estavam começando a se articular. Cara, isso pra mim é uma palhaçada do cacete. O quê? Monarquia é monarquia ou não é monarquia? Não, mas olha só, calma aí. Mas olha só. Peraí, Inglaterra é o quê? É uma monarquia da puta que pariu. Você tá dizendo o seguinte, ou é rei absolutista ou é porra nenhuma. Rei de fachada, cara? Ou a rainha da Inglaterra, o príncipe Orelha faz o quê, cara? Fica, só gasta dinheiro, meu irmão. Só gasta dinheiro. Não tem nenhuma responsabilidade, fica acenando na porta do avião. Ninguém vai pra guilhotina, se der merda. Isso não é monarquia, cara. Isso é monarquia. Mas tanto é que não deu certo, porque tinha dois partidos, que era o Partido Brasileiro e o Partido Português. Eles, cara, caíram numa briga inacreditável dentro da Assembleia. O que aconteceu? O Dom Pedro chegou lá em 1820... Acabou a briga na hora! Não, mas foi isso mesmo. O cara chegou... Isso foi, cara, durou um ano. Independência. Chegou, rasgou a camisa e falou, quem vem? Independência em 22, em 1823, cara. Quando começou a briga, ele falou assim, fechou a Assembleia. Oh. Falou, olha, agora que mano sou eu. E se instaurou como monarca absolutista na parada. Caraca. Acabou essa história. Excelente. Ninguém fala do Clube da Luta. Primeira regra do Dom Pedro. Não se fala sobre o Clube da Luta. A segunda regra. Essa era a Constituição do Brasil, né, cara? Primeira regra do Clube da Luta. Mas não durou, né? 1824 a gente teve a nossa primeira Constituição. O que vão não dura, cara. Peraí, mas foi ele que mandou fazer. E não foi pela Assembleia Constituinte. Ele chamou meia dúzia de capatazes, Terêncio, essa galera toda. Chalaça. Pra pisomba. E chegou e falou assim, ó, faz aí uma proposta. E aí... Caraca, isso deve ter sido num boteco. Conversou aqui, papo de maluco. Aí, tu tá falando, então faz, meu irmão. Quer ver a dúvida de regra na balada que a gente faz assim... Melhor. Faz melhor. Aí a galera fez uma carta, como se fosse uma proposta de instituição. Imaginaram que ia ser votado e tal, e sei lá, ampliado, alterado e tal, não sei o que, nego. É isso mesmo, tá assinado, cara. Gostei. Pá, carimbo. Tava da carta outorgada de 1824, né? E essa história ainda vai dar muita dor de cabeça para o imperador. Mas o Brasil não ia às mil maravilhas. O Brasil nunca foi às mil maravilhas. O problema do Brasil aí era que o Brasil tava afundado numa crise econômica sem precedentes na história, né? E o Bonifácio fazia o que nessa hora? Eu devia estar lá na loja maçônica dele, lá vendendo. Sei lá, o que que se vende em loja maçônica? Não vende nada, porra. Não é loja de vende manual coisa, de cumprimentos, caraca, secretos. O Bonifácio é que governava o Brasil, né, cara? A verdade era essa. A gente teve problemas com a disputa da província Cisplatina. Isso foi a guerra. A guerra girou além da crise econômica, né? A cultura açucareira tava em crise. Então o café tava vindo com tudo, mas ainda tinha os resquícios lá dos engenhos, tá? E não estava totalmente acertado isso ainda, né? Isso gerou crise econômica e teve também a crise política, que foi a disputa da província Cisplatina. Brasil e Argentina já começou aí. A província Cisplatina parece inútil você pensar hoje em dia. Ah, mas ela tinha um objetivo fundamental. Que a Argentina longe do Brasil. É o controle de entrada do Rio da Prata. Toda a prata que vinha do interior da América tinha que passar por ali. Uhum. Um lado do Rio da Prata é Buenos Aires, do outro lado do Rio da Prata é a província Cisplatina, que era o Brasil nessa época. Uhum. Então, você com canhões e exército ali, você podia cobrar imposto dos barcos ou afundar eles. Sim. E os argentinos não estavam afim de liberar esse mole assim, tão mole. Uhum. E aí, o que aconteceu? O resultado final foi que acabou virando um país independente chamado Uruguai. Sabe que é? Se a Argentina e o Brasil fossem bons de guerra, a gente tinha ganho alguma coisa. Ninguém ganhou, cara. Caraca, é um novo país essa merda. Foi 0 a 0 essa porra. Caraca, cada um virou pro lado, os feridos fizeram o país, cara. Tá Tá lá nosso querido Uruguai. Nós temos ouvintes uruguaios, cara. Pô, isso é muito ridículo, cara. Dois países entram em guerra, ninguém vence o nosso país no meio, cara. Que é isso, cara? Dom Pedro começou a ter as pressões todas, né? Os atritos com os aristocratas rurais, com a camada urbana, com todo mundo, e começou a ter muita pressão em cima dele. A crise econômica gerou a crise financeira, né, cara? E o Brasil, cara, acontece o seguinte, é o que acontece no futebol. Deu problema, troca o técnico. Sempre foi assim, você faz parte da cultura brasileira. E Dom Pedro tava totalmente isolado já, né, cara? Ele não tinha mais como sustentar a situação. E aí teve a noite das garrafadas, famosa. Exato. O enfrentamento dos membros do Partido Brasileiro contra o português, assim, tipo, rolou muita garrafada. Eu não estudei muita garrafada, cara, mas deve ter rolado. Não, vamos falar sério, só pelo nome a gente saber o que foi. Tava tudo enchendo os cornes no bar, na Rua do Ouvidor. Aí saiu e falou, vamos sair uma porrada com esses desgraçados. Depois da noite das garrafadas, a pressão ficou demais e realmente o Dom Pedro I foi forçado a abdicar. Então, aí ele falou assim, ó, não sou mais ninguém, não sou mais imperador, passo a bola pro meu filho, Dom Pedro II. Só que ele tinha 5 anos de idade. E eu nunca entendi por que ele é mais velho do que o pai, cara. Já viu as fotos? Ele passa a bola pro filho que tinha 5 anos de idade ainda. E o Boni nessa, Bonifácio? Continuou mandando. Ele era o tutor do Dom Pedro II. Não, mas calma aí. Quando o Dom Pedro I abdicou, a Constituição que ele mesmo otorgou dizia o seguinte. Se não tiver imperador, o próximo membro da família real com mais de 25 anos manda. Certo. E não tinha ninguém. Aí eu falava assim, se não tiver ninguém... Só tinha da família real, ele e o Dom Pedro II? Só... Essa família real não voltou pra Portugal, cara. Se não houvesse o que foi o caso, a Assembleia deveria eleger 3 regentes. Na verdade, dividir o poder entre 3 pessoas pra reger o país enquanto não chegasse a maioridade de Dom Pedro II, que era o herdeiro, né? Aí o que acontece? No dia que o Dom Pedro I abdicou, o parlamento brasileiro tava de férias. Só no Brasil, cara. Recesso, né, cara? Recesso branco. Então, e não tinha quase ninguém no Rio de Janeiro pra votar essa galera. Quem é que vai mandar no país agora? Certo. Aí chegaram os 3 gato pingado que estavam lá. Certamente Dom Pedro que mandou. E eles votaram lá 3 regentes provisórios, né? Uhum. Que depois, de alguns 3 meses depois, eles definiram os definitivos, né? E essa foi outra fase do Brasil Império, que foi a fase das regências, de 1831 a 1840. Foi dos 5 aos 15 anos, Dom Pedro II, né? Exatamente. Mas o mais importante de entender da época da regência é o seguinte, foi o período, cara, mais conturbado que total teve de agitação política e social no Brasil. É claro. Por quê? O país estava sem um governante, né? Um monarca, né? Mas o Dom Pedro I, ele falou, eu abdico, e aí? Voltou para Portugal. Voltou para Portugal? Voltou. Não, ele morreu em Portugal. Peraí, cara. Depois dessa confusão toda, o cara voltou para Portugal, cara, meu irmão. No Brasil, todo mundo prova e sai. O cara declarou, um português declarou a independência do Brasil, depois voltou para Portugal, depois o cara que declarou a república renunciou ao cargo de presidente. Sabe, é sempre assim. Agora eu fiquei decepcionadaço, cara. Não, peraí, não, calma aí. Não é possível, cara. Cara, tão maneiro, não pode terminar assim. Quando ele voltou a Portugal, ele foi bater no irmão. No Dom Miguel. É. Ele foi tentar restaurar os direitos da filha dele, que ela, por direito, como ele era o... Ah, então, peraí. Como não... ele era o herdeiro... Ele voltou a Portugal, o cara foi numa missão. É engraçado que na regência a gente teve um ensaio de um processo democrático, porque o poder executivo era eleito. No Brasil, né, existia o voto censitário. O voto censitário é o voto que é definido por algum parâmetro, né? Se é homem, rico, sei lá o que e tal. E o parâmetro no Brasil era que poderes políticos eram conferidos apenas para quem tivesse renda anual superior ao valor de 150 alqueires de farinha de mandioca. Olha aí. É uma maneira de se medir, mano. Não é, cara? Você vê que o câmbio não era flutuante nessa época. Né? Pois é. A farinha de mandioca deveria ser um bom, né? Um bom índice. Que Jornal Hoje. E hoje, o índice farinha de mandioca desceu 2 pontos. Zero, cara. E essa história ainda vai dar muita dor de cabeça para o imperador. Vamos lá, segundo reinado. Ah. A zona tava tão grande, tantas rebeliões, eleições que aconteceu o chamado golpe da maioridade. É porque esse negócio do regente não foi uma boa ideia. Isso provou uma coisa bastante, bastante conturbada mesmo. Esperava-se com a saída do Dom Pedro I várias mudanças acontecessem, né? E não vieram, né, cara? Isso que provocou as principais rebeliões do período regencial. Aquelas todas, cabanagem, sabinada, farrapos. Sem contar que o Denethor era um pela-saco do cacete, né? O ministro Pereira de Vasconcelos, ele colocou abaixo esse ato adicional, parada de poder executivo, ser eleito, cacete, e ele centralizou o poder de novo. E ele foi um dos caras que armou o golpe da maioridade, quer dizer, a zona tava tão grande que eles conseguiram armar um jeito de Dom Pedro II assumir o trono aos 15 anos de idade. Né? Então, peraí, o negócio tava uma zona do caralho, porque tinha 20 caras mandando ao mesmo tempo. Não dá mais do jeito que tá. Tem que voltar. Tem uma solução. Vamos botar um moleque de 15 anos, que nem pentelho tem, pra dar um jeito nesta porra. Eles precisaram, na verdade, ele era um centralizador de poder, entendeu? Ele tinha um belo nome também. Ah, lá vai. Pedro de Alcântara, João, Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco, Xavier, de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga. Olha só, que beleza. Fala isso 3 vezes rápido. Nesse período dessa confusão toda, o Dom Pedro II fazia o quê? Brincava, pô. Estudava. Ah, tá. Mas como ele era o representante legal, já eles podiam, através dele... Mas ele era que nem o pai, gostava de sair na porrada, como é que é? Ah, pelo contrário, cara, pelo contrário, ele é o maior nerd do caramba, assim, adorava negócio de ciência, coisas que rolavam lá na Europa, adorava estudar e tirar foto. Foi aos Estados Unidos conhecer Alexander Graham Bell, trouxe o telefone pro Brasil. Olha só, ficava falando sozinho. Ele tinha um telefone no Rio e um em Petrópolis. É, duas linhas. E aí, quando o negócio tava pegando, resolveram botar a criança, que parecia ser muito inteligente, pra mandar na galera. Botaram ele como imperador, segundo imperador do Brasil. Isso deve pirar a cabeça de um moleque desse, né, cara? Pô, deve ser foda. Não. Dizem, né, que ele tinha uma síndrome de Michael Jackson, né, cara? Quando era novo também, era exigido muita coisa dele, né, cara? Imagina você com as rebeliões todas regenciais e o que que acontecia, o que que você tinha que decidir, alguma coisa assim, o que que a pressão que tinha em cima desse moleque. E a verdade é que o cara não teve infância, né, cara? É o que dizem, né? Cara, esse negócio de não ter infância também, eu vou te falar, cara. Não, cara. Quem não tem infância é escravo, cara. Escravo não tem infância, meu irmão. Tá bom, ele brincava. No Brasil Império, o moleque que nascia na senzala e morria não tinha infância, não tinha porra nenhuma. É o cara que era reizinho, que ficava correndo atrás de borboleta o dia inteiro, pelo amor de Deus, cara. Mas ele conseguiu 50 anos de estabilidade política, porque entrou agressivamente detonando todas as suas rebeliões. Agressivamente? Agressivamente. Então tinha alguma coisa do pai. Matando geral. Tinha alguma coisa do pai ali. A Guerra do Paraguai foi na época dele, pô. E foi aggressive. Foi uma chacina do cacete. Foi mesmo. Essas rebeliões desses assentamentos, ele entrava, matava tudo, enforcava os líderes e queimava tudo. Grande nerd. Ele era fã do Darth Vader. Ele seguia os clássicos, cara. Pegava os vivos romanos de guerra e usava de aí. Enquanto o pai dele saia na porrada e depois tomava um chope com a galera, né, e virava todo mundo amigo, ele não. Ele chegava mesmo pra escrotizar. Ele era tipo Michael Corleone, né? É, exato. Exatamente. E essa história ainda vai dar muita dor de cabeça para o imperador. Em 1847, a monarquia brasileira virou parlamentar, só que o rei ainda tinha poder, o imperador tinha poder. Na Inglaterra, o rei não tinha poder, não, mais. Na Inglaterra, o rei fazia... era só, tipo, como se fosse a rainha da Inglaterra. É o exemplo que a gente usa. Lá pra 1850 começa a pressão pra acabar com a escravidão. Essa pressão já tinha desde 1831, né? A lei pra acabar com o tráfico negreiro é de 1831. Aí a coisa mais importante pra gente falar dessa primeira parte do segundo reinado foi isso, né? Foi a abolição do tráfico negreiro, né? Que já tinha sido cogitada essa hipótese, só que ninguém cumpria, né? Como tudo no Brasil, né? Há de se dar méritos desde Dom Pedro I, Dom Pedro II e a Princesa Isabel. Todos eles tinham ideais, assim, abolicionistas. Só que aquele negócio, eles achavam que o certo seria abolir. Só que eles não aboliam porque a pressão da oligarquia era muito forte, né? Os três eram abolicionistas e não fizeram muita diferença. Exato, né? Porque olha só, cara, toda a corte tinha escravo. Os fazendeiros tinham escravo. Aí os escravos que eram libertos tinham escravos. Era uma cultura maldita, né, cara? E os escravos dos escravos libertos tinham escravos também. A parada demorou praticamente 20 anos pra entrar em vigor essa lei da abolição do tráfico negreiro. E só entrou em vigor vigor, vou te falar, porque a Inglaterra ameaçou, cara, entrar em guerra com o Brasil se o tráfico não fosse abolido. Teve que ser a ponta da espada mesmo, né, agora. O Brasil teve uma guerra. Esse é um momento vergonhoso na nossa história, você sabe. É vergonhoso, né? Claro. Vergonhoso é pouco. O Paraguai é um país que não tinha analfabetos e foi o primeiro país da América do Sul a se industrializar em nível de industrialização que poderia rivalizar com a Inglaterra. Destruiu o país inteiro, levou uma liberdade da pedra. Aí os cara, não, peraí. Deixa eu falar um negócio, Blue Hand. Talvez a sua cabeça exploda agora. Essa teoria é a mais maluca possível e foi feita pelos professores de história e geografia, que eram todos comunistas na década de 60 e 70. O Paraguai nunca rivalizou com a Inglaterra, cara. O Paraguai era a galinha dos ovos de ouro da Inglaterra, porque eles queriam realmente, eles eram mais adiantados do que Brasil, Argentina e Uruguai, mas eles queriam se industrializar, e quem é que vendia tecnologia, os técnicos, os ingleses, ferrovia, vinha tudo da Inglaterra. E aí como é que faz pra botar esse trem pra andar? Manda vir o inglês pra ensinar. A Inglaterra não teve nada a ver com a Guerra do Paraguai. Que? Todo mundo acha que foi a Inglaterra que chegou e começou a botar pilha pra acabar com o Paraguai, porque o Paraguai era a nova potência. Mentira isso. Bombástico. O Solano Lopes nunca foi um cara socialista. Era um safado desgraçado. Olha só a polêmica. Você tem uma ideia? O Brasil estava de relações diplomáticas cortadas com a Inglaterra na época que começou a Guerra do Paraguai, por causa da questão Christie. É, um cara chamado William Christie no Brasil, embaixador, e ele se achava foda, achava brasileiro um bando de merda. E aí um dia os marinheiros britânicos encheram a cara, saíram escrotizando as ruas do Rio de Janeiro, brincando. Começaram a fazer bunda-lelê. Bunda-lelê. Dom Pedro I já não tava mais aí. Mas sem falar que já tinha tido um naufrágio do navio inglês nas costas brasileiras e o cara exigiu o pagamento integral, né, desses danos que tinham sofrido. O Brasil foi lá e pagou, beleza. Mas aí esses marinheiros foram presos pela polícia. E aí ele falou, ó, palhaçada é essa, solta e puna esses policiais por ter feito isso, prender os marinheiros. Obviamente nada aconteceu. E aí ele disse pra marinha inglesa, ó, escrotizem eles porque brasileiro... Que filha da p... merda. Aí a Marinha Britânica começou a prender navio brasileiro. Isso foi uma crise diplomática foda. E aí Dom Pedro II fez o quê? Rompeu relações com a Inglaterra. Expulsou o cara do Brasil e rompeu relações com a Inglaterra. Expulsou o cara? Expulsou? Ah, quer dizer, no Brasil ele mata todo mundo. Quando é inglês ele manda pra fora. Tinha que ter colocado a cabeça do cara numa lança no farol, cara. Pra todo navio inglês ver esse malandro quando chegasse. Mas, cara, teve corrones. O cara rompeu relações com a maior potência do mundo, cara. Por 3 anos, foi sinistro. E aí botaram o rei da Bélgica pra mediar essa questão. O rei belga deu parecer favorável ao Brasil. E o Dom Pedro II só reatou relações diplomáticas com a Inglaterra depois do pedido de desculpas do governo britânico. Isso foi, essa crise, cara, era considerada a independência moral do Brasil, né? Que agora eles não estavam mais, assim, dependentes da Inglaterra, sempre tiveram um pouco, mas eles agora, sabe, quem manda aqui sou eu. Exato. Finalmente, né? Porque nos 75 anos antes do café ser a principal cultura aqui no Brasil, o Brasil não evoluiu picas. E aí, de repente, em 50 anos, o Brasil virou uma potência, assim. Por isso, eu disse que o café acabou com o império, porque realmente o nego falou assim, caraca, a gente não precisa de rei, cara. Não precisa de imperador. Pra quê? Tamo rico, cara. Exato. Quando o dinheiro começou a ficar aqui, não interrompa Portugal, as coisas começaram a acontecer, né? Mas, na verdade, o que acabou com o império mesmo foi o fim da escravatura, né, cara? Isso foi o que botou a pá de cal no império totalmente, né? Porque o império era todo... A economia do império estava toda baseada na escravidão. E essa história ainda vai dar muita dor de cabeça para o imperador. Terminando a Guerra do Paraguai... O Solano Lopes estava querendo expandir o território paraguaio. E ele queria uma saída pro Rio Paraná, se não me engano. E aí ele malandrão pegou e atravessou o Rio Paraná e invadiu o nosso lado. Esse foi o nosso motivo para entrar na guerra. Exato. Eu não lembro por que a Argentina entrou, mas foi alguma coisa sobre uma invasão numa província argentina, se não me engano, aquela província grande da Argentina lá. Que é perto do Paraguai. Foi Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Olha só, Brasil, Argentina e Uruguai, né? As duas potências e o seu filho. O filho bastardo. É verdade. A guerra foi terminada e vencida pelo Brasil, já que a Argentina e o Westman saiu da brincadeira. Ah. Cansaram de brincar. Pô, não acreditaram no que estava acontecendo, né, cara? Pequeno detalhe, o Brasil começou apanhando. Apanhando muito. Apanhando muito. Até que entrou o nosso querido Duque de Caxias. Olha aí. Esse pessoal conhece. Patrão do exército. Me corrija se eu estiver errado. O cara é mó Caxias, sabe? O cara é Caxias, o cara é todo certinho, tudo, né? Sabe qual é? Sei. Porque o Duque de Caxias era assim. Ah, e foi. Ele era todo certinho, todo... ele reformulou, fez estratégia, sei lá o que, o exército começou a... Em vez de mandar os caras correr aí, eles foi flancos, essas coisas. O Duque de Caxias pôs ordem à Guerra do Paraguai. Se não me engano, uma das mudanças que ele fez foi a principal, porque nós lutávamos com escravos. Nós fazíamos uma tática muito inteligente. Você pegava um escravo na fazenda que tava lá, puto que já era escravo, e puto trabalhando na fazenda. Largava uma arma na mão dele e falava, maluco, tá vendo aqueles caras lá? Aqueles são paraguaios. Você vai arriscar a sua vida tomar um tiro pra tirar aqueles caras lá que estão fazendo nada pra você. Uhum. E fica por isso mesmo, se fode aí. E aí, vai dormir no chão, comer merda, essas coisas todas, porque você não é um escravo. Aí o nego não sabe por que o cara não lutava direito. Sabe por que, né, pô? O cara é inútil, não sabe lutar. E às vezes até fugia, né? O cara é mó agradecido, né? Fugindo e embora. Duque de Caxias se tocou. Esse não é um bom jeito de motivar as tropas. Eles resolveram tratar os caras igual gente. E prometeu alforria pros escravos que sobrevivessem. Aí o cara tinha um incentivo pra levar da tiro no Paraguai. Vou matar o Paraguai, mas vou sair forro. Opa, então já o Paraguai tá valendo menos. Em 1869, as tropas da Tríplice Aliança ocuparam Assunção. Só que o Lopes fugiu. É, as tropas da Tríplice Aliança resumiam a nossa tropa brasileira já. Sim. Mas a gente nunca marchava. Ocupou Assunção e o Lopes fugiu e o Dom Pedro II falou assim, não, quero a cabeça dele na minha bandeja. E aí o Duque de Caxias falou assim, não, chega dessa merda, já fiz o que você me pediu e whatever. É. E aí o que aconteceu? Pra comandar o exército no lugar dele, ele colocou o Conde de... Marido da... Da Princesa Isabel. Era, o Dom Pedro II dele. Era sogro dele. Uhum. E é um merda. Com esse nome? É o dono do maior cortiço do Rio de Janeiro. Você fica falando assim no pobre coitado. E o Conde Dan, ele, cara, ele escrotizou o Paraguai até não dar mais. Ele queimou o hospital, matou criança, matou mulher, matou tudo atrás do Lopes. Até que achou o Lopes. Até que deu, né? Morreu com tiro nas costas ainda, né? Morreu com a espada na mão, que dizem também. Mas a Guerra do Paraguai foi uma grande vergonha pro Brasil. O Brasil promoveu um massacre absurdo de pessoas inocentes. A gente não tem que se orgulhar nem um pouco disso. Nós destruímos o Paraguai, nós matamos quase a totalidade dos homens do Paraguai. Exatamente. Durante muito tempo foi muito mais mulheres do que homens do Paraguai, porque nós matamos quase todos os homens. Mas foi essa guerra que consolidou o exército brasileiro. Que justamente levantou a questão da escravidão, né, cara? Exatamente. Isso foi a parada importante da Guerra do Paraguai, né, cara? Os escravos que voltaram da guerra, voltaram aforreados por promessa do... de Caxias. E aí você teve um influxo grande de negros forros e aquela... Pô, calma aí, os caras foram lutar, voltaram, e aí, como é que a gente faz com os outros? Exato. E essa foi a nossa história de guerra terrível do Brasil. E essa história ainda vai dar muita dor de cabeça para o imperador. Mas, ó, uma coisa do Dom Pedro II é o seguinte, que eu falei brincando no início que ele era nerd e tal, ele tinha muito estudo, cara, o cara era muito esclarecido. Então ele realizou várias coisas no Brasil. O Jardim Botânico foi ele que fez. O Jardim Botânico do Rio, a Biblioteca Nacional do Rio, apesar que a Biblioteca Nacional foi com acervo do pai. Museu de Arte do Rio, que veio o Mann depois. Era o Museu de Arte Antiga, né? Faculdade de Medicina, que veio o FRJ, a Politécnica do Rio de Janeiro. Uhum. Foi a primeira faculdade de engenharia do Brasil. E Petrópolis, que é um lugar maravilhoso. Porra, Petrópolis. Tem uma churrascaria fantástica em Petrópolis. Tem Majórica. Majórica. Peça uma batata frita pastel, é maravilhosa. Peraí, mas não é pro patrocínio da Majórica. Não, mas eu comi minha vida inteira lá, cara. É uma churrascaria imperial, meu irmão. Toma um café lá no final. Pra fechar, o nosso império pereceu com um golpe de Estado militar, que a gente comemora a proclamação da República, que foi um golpe de Estado. Certo. Né? A gente não pensa por esse lado. Uhum. Depois do baile da Lei Fiscal. Tava marcada pra dia 20 de novembro, um ano depois da Lei Áurea, né? 1888 a Lei Áurea, 89 a proclamação da República. Liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, todos estudamos isso na escola. Uhum. Né? E tava marcado pro dia 20. Grande Dedé. Tava marcado pro dia 20 de novembro, mas aí rolou um boato que iam prender o Marechal. E aí eles... E o Benjamin Constant, que tava na parada também. Uhum. E aí eles adiantaram 5 dias, ocuparam o quartel-general do Rio de Janeiro, depois o Ministério da Guerra, depuseram o ministro, depois foram pra Câmara Municipal e proclamaram a República lá. Aí o Dom Pedro II, desinformadaço, tava em Petrópolis, né? Tava caçando borboleta. Ninguém ligou pra ele, porra. Desceu pro Rio. Não, porque ele era o único que tinha a chave do telefone do Rio. Ele desceu pro Rio achando que eles queriam só trocar o ministério. Porra. Aí chegou aqui, não, o senhor, tá, o senhor está deposto. Esteja deposto. Esteja deposto. Mas o... Cara, ele deu graças a Deus, cara. Ele tava muito mal, ele já tinha diabetes, tava bem doente nessa época. E aí, quer dizer, ele foi pacífico, né? Ele, ninguém reclamou. Meu senhor, não tem nada de troca, meu senhor. Acabou. Recolha as suas coisas e vá exilado em Portugal. Volte pra terra da tua família. Depois foi morar na França e morreu em Paris de pneumonia. Bem velhinho e respeitado. Respeitado? Respeitado. Porque ele era. As crianças chamavam ele de Papai Noel. Não, olha, ele morou em casa alugada lá, cara. A casa alugada? Olha como é que quem que era o fiador do Dom Pedro II? Cara, o que vai ter de canelada esse Nerdcast? É, vai mesmo. Cara, a história do Brasil, se a gente não vai olhar, não tem graça. Não, vamos lembrar que isso não é um Nerdcast didático. Nós estamos conversando. Caneladas podem surgir naturalmente, óbvio. Podem não. Irão surgir. Irão surgir. Certeza.